palavra é um tema avançado de outro planeta pra inspirá-los. Nordeste é bem maior que um estado. Do jeito que eu rimo ainda vai pirá-los. Que telema é teu anipista, eu sou uma pirata. Faço rap bem recitado pra lindas do rap ressuscitá-los. Meu mano pensou que fosse o dono do pai. O caso dele nunca foi encerrado. A psique é uma pintura no quadro. Hoje ele conversa com o Donnie Darko. Eu tô na borda além do limite. Minha vida daria um fio. Se eu subir o portal do sertão abre a magia da cultura. MC de batalha, eu vivo nas alturas. Anos atrás escrevi em um álbum que foi acusado pelo Fugutu. Interiorana que era a vibe mais pura. Legaliza essa porra perfumada púrpura. A igreja queimava mulheres em praça pública. E eu que sou a bruxa. Eu fiz um cordel pro Drácula, cruzando as linhas de fogo. Eu sou da terra da massa, dança do samba de coco. Ah, mas a arte tá em alta. Juro que eu vou virar esse jogo. Bota esse rap na caixa, tira essas vagas do bolso. Eu fiz um cordel pro Drácula, cruzando as linhas de fogo. Eu sou da terra da massa, dança do samba de coco. Ah, mas a arte tá em alta. Juro que eu vou virar esse jogo. Bota esse rap na caixa, tira essas vagas do bolso. Eu sou da terra da massa, dança do samba de coco. Terra da massa, dança do samba de coco. Faço meu freestyle, meu samba.